下一个。 aproximadamente 7 minutos, ao meu 44 fazendo sobrevoo, mantendo 6 pontos. Depois de 5.000, próximo 2 horas, meia dúzia de livros. Então, o meu 44 fazendo sobrevoo, mantendo 6 pontos. Boa tarde, CNM 0. 227, decolou, vai levando agora 1200. Oceano 227, contato cada um da colônia, gente, vocês estão voando para o nível 2360. Tem instante para o 360, 627. Controle Salvador. Foi. Você é na grande mundial, foi. Para 3 mil pés, ajuste 1 a 0 no 4. ajuste para 35007. Ajuste no 04. Terminação, remover o trato de consciência do instrutor, tratativo de para 3. torre 198 do sinal 95. Boa tarde, Azul 69 de noite. Estamos na feira, ingressos e operadores. Marca Lobo 0. Isso é bom. Autorizado, ingresso decolagem, pistola 0, vento no 1, 0 graus, 1, 0 mar. Fazendo pista livre do CF, dá o curso de estresse. Isso, agora. E o sinal 3 no ponto. Na outra, estou com uma indicação de pouso. Vamos lá, 1 no 0 e em seguida, baixo e 3. Ok, sim. Autorizado que já me conseguiu Bruno Cinda, mantendo 5004. Telefone 4, vista para 2.100, ajuste 1.0.4. Autorizado em ABS Actor da pista 1.0, reporte estabilizado. Para ficar 1.0, vai ser acertado. Controle, Gol, Gol 097. Gol 097, contato com a banda de colagem. Seja a saída Boruno para o número 360. Via Boruno para o 360, Gol 097. Posto,

Alfa Romeo final do 1-0. Aguardar, está livre para vir a base. Maria da Vazinha, para o número 050. Ajuste no 04. Thank you. Sol 2763-14, decolado transponder. 63-14, contato rápido na decolagem, se você é bombo para o gestor 340. E para o 340, se é bombo, já é 340. Autorizado e aberto a segunda pessoa, 0 reporte autorizado.